estrela que me faz sonhar. Traz de volta minha alegria, minha razão de viver. É tão bom poder sonhar, mais ruim é acordar. Sozinho é mais uma noite que se foi, e eu sem você. Abro a janela do meu quarto a esperar. Meu Deus, onde será que ela foi? Não vai voltar. A solidão me maltrata e me faz sofrer assim. Estrela, por favor, atenda meu pedido. Traz ela pra mim. Vivo na esperança que um novo dia vai amanhecer, e com ele você vai aparecer, e todo esse sofrimento terá fim. A noite foi triste, mas o dia vai ser cheio de alegria, pois o impossível pode acontecer, tem que ser assim. Estrela, por favor, atenda meu pedido, traz ela pra mim. Linda noite de lua, estrela que me faz sonhar. Janela do meu quarto a esperar. Meu Deus, onde será que ela foi? Não vai voltar. A solidão me maltrata e me faz sofrer assim. Estrela, por favor, atenda meu pedido, traz ela pra mim. Vivo na esperança que um novo dia vai amanhecer, e com ele você vai aparecer, e todo esse sofrimento terá fim. A noite foi triste, mas o dia vai ser cheio de alegria, pois o impossível pode acontecer, tem que ser assim. Estrela, por favor, atenda meu pedido, traz ela pra mim. Esse sofrimento terá fim. A noite foi triste, mas o dia vai ser cheio de alegria, pois o impossível pode acontecer, tem que ser assim. Estrela, por favor, atenda meu pedido, traz ela pra mim.